te pedir perdão, você virou a cara. Me disse 1 milhão de nãos e me mandou embora. Me falou que ia doer, mas que dia sara. Eu não vivo sem você, o que é que eu faço agora? Com tanta te pedi perdão, você virou a cara. Me disse 1 milhão de nãos e me mandou embora. Me falou que ia doer, mas que dia sara. Eu não vivo sem você, o